Programe-se no ar. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E pra você ligadinho aqui na sua rádio favorita, é o nosso Super Programe-se que não para. Continua por aqui o nosso Programe-se pra você participar. É facinho, facinho. Falar pra você que rapidinho, o programa é sua, @hotmail.com. Indica lá quatro músicas e manda pra quem você quiser, claro. Falando em você quiser, deixa eu mandar então, alô, né? É, manda alô aqui pro José Almeida, ali na Rua Pimenta, Rodrigo de Reis, na Rua Joaquim Pereira. Beleza, moçada? E continua então o nosso Super Programe-se. Vamos continuar então, né? Com música boa pra essa turminha. A pedido aqui do meu querido amigo Marlon CDs, né? Um cara que faz a maior divulgação aí na internet. É o Marlon CD, agora conseguiu. Aê, vamos bater palma pro Marlon, que ele conseguiu uma conta no palco MP3, mas não passou um e-mail ainda pra nós. Foi, Luto, vocês não imaginam o tanto que esse menino tentou de rapaz, tá difícil, né? Mas ele conseguiu, aê! Vou botar aquela música assim, ó. Aleluia! Mas vamos curtir então a sequência que tá mandando aí pra toda a turma também que tá acompanhando a gente aí na internet. Vamos curtir então, tá chegando pra você aqui com a Sene, Foge Comigo, Anitta, Tá Na Mira, Belo, Vi Amor No Seu Olhar, Gino e Gino, Cê Quer Matar O Tio. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/Programe-se no ar. Vamos curtir aqui no Programe-se. Foge comigo, foge comigo, foge comigo. Quero ficar com você, ficar com você. As horas passam devagar, meus olhos vão te procurar em cada sorriso, em cada rosto, em cada olhar. Saio sem rumo por aí, tô sem destino, sem razão. Não dá pra viver sem você. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge comigo. Meus olhos vão te procurar em cada sorriso, em cada rosto, em cada olhar. Saio sem rumo por aí, tô sem destino, sem razão. Não dá pra viver sem você. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge. Aquilo que aconteceu. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge comigo, te espero no mesmo lugar. Quero ficar com você. Músicas do ouvinte, programe-se. Não sei de falar, mas me peguei pensando em você. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Tô querendo louca, tonta, doida pra te ter. Me agarra, pega mais só se for pra valer.

elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos dos novos parodiantes as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria enquanto ouve no Canal 1. Rapidinhas na Brasa. Um programa a não perder de segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Pensamento. Reflexão. Partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil. Um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 20h30 da noite. De volta no seu rádio. Programe-se. Olá, o sucesso aqui não para. E a gente continua com o nosso Super Programe-se. Vocês lembram-se do Rayone? Não? Claro que vocês lembram, né? Eu falei bastante aqui no Rayone. Vocês lembram do Bob Esponja? Também não? Tá de volta! Em breve tem Bob Esponja, tem o Rayone apresentando aí o seu novo sucesso, né? Dizendo ele que agora trabalha com gravação de... Além de gravação de áudio, também é compositor. Haha, será? Vamos ver. Vamos aguardar aí, então, aí o novo CD do Rayone, né? Tá vindo aí, tá quentinho. Já tá quentinho, Rayone? Não. Tá quentinho, tá? Vai sair, em breve eu passo pra você o endereço pra você acessar e conferir as melhores músicas lá com o Rayone. Exclusividade. Vamos lá então, chamando aquele então pro Abela Júnior, tá aqui no estúdio também com a gente e vai curtir uma sequência super 10, ó. Tem Kesha com Pitbull, Crazy Kids, tem ainda Macklemore com Ken Ho e tem NX Zero Ligação e Unish, aliás, 11h20, né? Não vai voltar, só aqui no seu programa se você curte as melhores músicas com os melhores ouvintes. Vamos curtir da sequência aí da turma. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. They didn't believe me, now they gotta see me. As a matter of fact, now they wanna be me, Mr. Worldwide. And Kesha, boys looking like mustard, but they better catch up. Hello, wherever you are, are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do a beat, you can shine like stars, and we don't give a what, cause that's just who we are, and we are. Don't you know I'm loco? I'm just a little bit crazy.

quebrou aquilo que não vai voltar. Na, na, na, na, na, na, na. Abro os meus olhos hoje e percebo que nada foi em vão. O sol que arde invade as janelas do coração. Eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei por que você já foi, outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou. Vai pra você que é aqui do seu programa. E se aí você cumpriu, Cassia, com Pitbull, teve Macklemore. Ainda rolou pra você NX Zero e eu me enrolei todinho lá no 1120. Vamos curtir, daqui a pouquinho tem mais pra você. Só poderia ser no seu, no nosso. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Beleza, moçada? Estamos de volta aqui no seu Programa-se, seu programa diário aqui na sua rádio favorita. Muita música, muito bate-papo e muita gente esperta aí em todo o Brasil. Bom, tem um site agora da rapaziada aí que divulga, né? As bandas. Tem gente que divulga no Facebook, divulga no Palco MP3, divulga lá também no Quatro Charles, falando propaganda rapaziada aqui. E também divulga agora nos seus sites aí, ó, oficial, né? Pois aí vão conhecer um montão de site bacana. E pra quem curte também aí as músicas do Raio de Exclusividade, também no site vai ter. Não vai ter ou não vai ter? Vai ter, né? Claro. E vamos que vamos então. A última sequência aqui no nosso programa. Se anotou aí direitinho o nosso e-mail? Não! Pode anote aí, tá bom? Programa é sua, @hotmail.com ou na página do nosso Facebook, @programa-se no ar, tá bom? Se preferir também, pode mandar aqui no e-mail do Tex, né? Eu mudei agora, né? Eu tenho outro e-mail. É texestudio@bol.com.br, tá bom? Cria isso aí pra você entrar e mandar as suas sugestões e os seus pedidos musicais que eu vou tocar pra você curtir na boa. Beleza? Vamos lá então, última sequência aqui do nosso Super Programa-se. Vou dar pra toda a turminha lá de Berizal que acompanha a gente, a turma lá do Munhoz Júnior, meu amigo Alisson, e a turma também lá de Santana de Parnaíba, né? No bairro 120, onde tem toda a turminha lá da gente lá, é, que acompanha a gente direto aí, através aqui desta Super Rádio. Vamos lá então, já que eu vou mandar essa sequência, o Tex que tá mandando, vamos lá então curtir aí, Michel Teló, pegada! Jason Marexton! Como é que fala aqui o inglês aqui do 93, ô Rayone? Ele fala... Acho que eu vou botar ele pra falar isso aqui. Tô zoando, tô brincando. Vamos então, 923! É isso que fala, é? Eu vou falar aqui, cara. Ele podia ter colocado o inglês aqui do 93, Millennium Millions. Vamos então, maravilha então, aí você vai conferir o som bacana com Jason Marex com 923, Millennium Millions. Tem pra galera também o som bacana com Sorriso Maroto, Brigas por Nada, Fernando e Sorocaba, Homens e Anjos, aqui no seu Programa-se. Participe da fanpage do Programa-se, facebook.com/Programa-se no ar. Você quer, tome, tome, você quer, tome pegada, você quer, tome, que gostoso, hein? Você quer, tome, tome, você quer, tome.